6250, controle de Salvador, está para nível 060, tem legal na 017, autorizado a chegada a Mari. Azul 9979, Champion Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395, restrito ao nível 3D. Confirme chamar 13395, 3395, positivo, azul 9979. Afirmativo, restrito ao nível 320, 997. 320. Atlético aproximação, Chico Torre, 198 decimal 9. 198 9? 118 decimal 9, 5494. 10777. Na 3859, está presente o Eleva. Eleva, está 3259. Torre Salvador, 35414. 5414, prossiga. Quem está a folha essa, Patraco 3 baixo, checado. 5414, Torre, em 118 decimal 95. Trip 5414 do tráfego, informe checado, 180 graus com 629, 5414. Tá com 3 baixo checado, trip 5414. Chega a aproximação, guardando pista livre. Bravo Delta, está livre. Acionamento, reporte para ataque, Bravo Delta. Reporte na papá para cruzamento, dando 7, Bravo Delta. Plano 3304, decolou os 43, chame controle na frequência 1198, bom dia. 198, bom dia. É o TAN 3304, na espera. TAN 3304, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, sim. 4, tem pouso livre, 10, 180 graus, com 79, 5414. Livre pouso, tipo 5414. Todo autorizado cruzamento, táxi via Papá, Mike, na Lima, Sol e 1219 para cruzamento do pátio, Bravo Delta. Cinco, dois, dois, um, após a passagem do tráfego da companhia ali, mantém 1-0. 414, solo aos 46, libera a direita, solo 219. Sequência 126, decimal 0, alterna 1288. 360, 228, 3224. Tá 3304, está presente, foi na proa de Arco. Arco. Decolagem então no 0, vento 170 com 89, 5221. Nono com o Sul Salvador, desce para nível 050, quem legal no 017, autorizado a chegar da ponte. Desce para 2.7, quem legal no 017, autorizado a final do procedimento ILS, que foi reporte estabilizado, 1.648. Xané 6250, desce para nível 050, quem legal no 017. Now ground control, frequency 121 decimal 1, 121 decimal 1, 2, copy, America 229. 5221 decolou os 48, 48, controle em 1198, bom dia. 98, gato, porra. 259, chame centro de ciclo 260, alterna 288. 229, né? Não decolou, saí da árvore. 5221, contato, radar na decolagem. Volto 800, saí da árvore. 200, 3P5, 221. Câmera 6250, desconsiderando a altitude de TAP. Desça para 3000 pés, altímetro no 017. Então, em Salvador, bom dia, bom no 648, estabilizado ao PEC. No 648, bom dia, o vento 150 graus 89, reporte checado no 648. Tinha passado o cheque estranho, bom no 648. confirmando, está livre e pouso para o Gol no 648. Firmo, pista no zero, vento 160 graus com 8 nós, no 648. 648, livre e pouso, portanto. Já a prioridade da conquista, 7 na quadrada. Tem um distrato em chegada no setor, Felipe, dá presente o Electra, aguardando a vitória da conquista. Normativa agradecendo, voando direto ao Electra, 35221. Localizadora, Chanel 6250. 6250, completo LF, chama no Torre e uma noite, deixa eu falar o que. 295-6250. Salvador, Chanel 6250, localizador da 10. 6250, continue na aproximação, pista 10, 150 graus, 89, 6250. 1950 com 8, pode confirmar a pista molhada, senhor? Não, pista já seca, ok? Já tiramos essa informação do atiso, pista seca, apenas bordas laterais ainda um pouco úmida, mas a parte central já completamente seca, ok? Ok, sente, 6250, gato. O Gol no 648, solo 54, libera a direita, chame solo 121 no 1. Da presença livre da cidade. Filete, boa tarde. Juliette está livre, início de táxi, reporte para ingressar na nossa cidade, Mike, é com Juliette. O Chanel 6250 tem pouso autorizado no 0, 150 graus, 89, 6250. Ele pousa no 0, o Chanel 6250. Juliette está autorizado o ingresso, não, no 7 táxi para o pátio da Baeté, reporte livrando na Papá, Mike é com Juliette. Uno, desça para 2.000 pés, o altímetro 1017. 2.35.221, solicita como nível final 180. 180, ciente, sobre mantenha o 3.5.221. Desça para final 180, 3.5.221. cliente, quem responde? Bom, boa tarde. Chama agora ao centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, livre extensão 1980. 260, 1288, gráfico 35221. Ativo está livre, descida para 2000 pés após etapa em Oituna, Santa Cruz do 896. O altímetro no 017, autorizado LS, reporte de localização. Tá bom, 621. 621, complete LS Expression, olha, torre 1985. 1985, obrigado. Salvador, bom dia, bom, 621, uma milha e meia do Índia Serra. Bruno 621, complete aproximação, guarda pista livre, tem um 757 do América, tomando a posição agora, presta a iniciar a rolagem. Ok, gente, está aguardando, baixou e travou agora, 621. Feita as restrições de altitude e velocidade, 39. Vento de 1,60 graus com 8 nós, o altímetro no 0,17, autorizado o pouso 1,0. Autorizado o pouso, Goro, 6,21. American 238, airborne 03, call now departure control 119.8. Have a nice flight and a good day. Okay, 19.8. Have a good day, sir. We'll see you next time. Bye-bye. American 238 with you climbing out of 2004, flight level 340. American 238, morning, radio contact departure, climbing maintain 40 on Momo departure. 340 on the Momo departure, American 238. Bom dia, 1094, prossiga na chega da Mari, desamparo 050, altímetro 1017. 050. Bruno 621 no solo ao 05, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 1, tem o bom dia. Bruno, obrigado. Aérea 5955, é, tem condição de taxiar sobre a pista, fala Nicolai? Cruze é, a pista e mantém a posição na Delta, chamando novamente o solo 21 no Runo. Ok, então ingresse à direita, faça o backtrack agilizando na medida do possível e chame alinhado para o fala Nicolai. Arch America 238. Go ahead. Showing quite a bit of weather over Cockbooth. We'd like to come right, of course, if possible, please. Deviation to the right approved. Fly direct coastal position, American 238. Okay, right deviation approved, American 238. Yeah, the weather's right over Cockbooth, so probably be after Cockbooth before we get back on course. Roger that. America 238, send by for heading after the V. Roger, America 238. Avenida Delta, 3896. 3896, completa ele essa equation. Quando estou vindo no 8, ele se mora. Chamado 1895, 3896. 956. Tony, confirma a frequência da torre? 1918, decimal 95, tá 3896. Bom dia, tá 3896, tá estabilizado a uma milha da Índia Serra. Tá 3896, complete a aproximação, tem um tucano da FAB na cabeceira, iniciando a rolagem agora, lá de pista livre. Ah, deram pista livre, 3896. Marca miles on heading 355, is that correct? Affirmative, sir, that's correct. 355, 10 miles. Roger. Então 3896, o vento é de 1.40 graus com 7 nós, o altímetro 0.17, pistão 0 livre, autorizado pouso. Tem livre pouso na pista 10, está 3896. Força aérea 5955, decolou aos 1.0, chame o controle em 1.19.8 e tenha um bom dia. Controle em 1.19.8, 0.5955. American 238, after deviation, fly direct to flock position. Okay, after deviation, direct to the flock position, American 238, just be a few moments. Yeah, American 238, turning left, direct flock now. Roger. American 238, contact now Recife Center on 12685, back up 12545. Controle Salvador, Força Aérea 5955, no trecho da saída PUC, cruzando 2710. Por gentileza, troca para 119.8. Controle Salvador, Força Aérea 5955, no trecho da saída PUC, cruzando 2310. Aérea 5955, acione código 5413, deixa eu ver, mantenha 1970, aí da PUC. Força Aérea 5955, me ajudou. Troca seu código para 5413, Força Aérea 5955. Aos 12, chame o solo 219 para o táxi. 2 a 9, bom dia. Bom dia, 1165, mantenha o ponto espera da 1-0. Livre a decolagem da 1-0, o vento é de 1.60 graus com 8 nós. Aérea 5955, contar radar estabelecido passando 5.300 pés. 5955. O 1.094, desconsiderando a altitude de TAP, desça para 2.000 pés, o altímetro 1.017. Ele é sempre autorizado, o reporte do credidor. Ele chamou a torre. A frequência do solo 121 vai ser uma 1, o senhor cantou? Ali, mantenha o lugar. Puxa, 63 no 1, decolou aos 1.04, chama o controle em... chama 1.9.8. 19.8, vá. Salvador, bom dia, o Chané 6319 decolou na sua escuta, quando possível da El. 6319, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da El. Pode ser escutar direto Leda, está livre. Ok, foi 2000 Leda, subindo 360, obrigado. Buenas. Abraço, meu irmão. Bem assim que você tem agora de mais um minuto para decolar aqui. O número 65 está ali na decolagem da 10, vento de 150 graus com 5 nós. 7 Bravo Delta, após a rolagem do gol ali, mantém 10. Com 5, capaz de voar direto do Brasil. Vamos coordenar com o centro Recife, agora de confirmação, 5955. 0, 5, decolou 7, chama o controle em 119.8, tenha um bom dia. 198, bom dia, gol 1165, obrigado. PS 1094. 4 completo ILS X-Ray, chamando torre 118.95. 295, obrigado. Controle Salvador, é o gol 1165, bom dia. 094. 1094, reporte para o Santo Externo, para checar. Trabalho. Colete Bravo Delta, livre a decolagem da 10, vento 130 graus com 8 horas. Limpo 03, está autorizado o cruzamento, na Delta chame o solo 211 novamente, ok? Agilizando por gentileza o cruzamento. Tem a lenda, guarde bridge 6311, já já vamos para a Delta. Então, senta... A princípio, Leda Monte, aguardando o bridge 1-1 o Ocean 631. Leda aguarda, Monte, é Controle, bom dia, o Papa Tango, Juliette Bravo Delta, decolou cruzando 500 metros. Bom dia, Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba o 090, saída Conde. Subindo 090 na Conde, Juliette Bravo Delta. Tá chato, travado, vira o posto. Solicite agora ao Centro Recife, 13325, alterna 13395. Boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050, altímetro 017. Bruxo 81, cruze de imediato na Delta, chama novamente a torre, perdão, o solo em 121 decimal 9. Decimal 1, perdão. Bruxo 81, cruze de imediato na Delta, chama novamente o solo em 121 decimal 1. 9, perdão, no 094, seu solo foi os 22, chama o solo 21 para o teste. 094. Zero três, ali mantém o zero. No controle 3198. Bravo 8, 487, bom dia, sem identificação, prossiga na chegada Amã, desça para o 060. Olimpo 03, início de decolagem de Sonda 0, vento 1.10 graus, com 7 nós. Olimpo 03, decolado aos 2.6, chama controle em 1.99.8. Ciente, chama controle 119.8.03. Controle Salvador, o Olimpo 03. Olimpo 03, controle, contato, rodada na decolagem, suba ao 220, saída bomba, liberado da distância. Tente, livre ascensão até o 220, saída bomba, o Olimpo 03. Força aérea 5955, chame o centro Recife, 12685, alterno 2545. Chame o centro Recife, 13325, alterna 13395. Aqui Delta Charlie, bom dia, ao controle, prossiga. Confirme a altitude? Prossiga, todo fora da barra, reportando fora da barra 500 pés e antes Delta Charlie, o altímetro em Salvador, 10017. Bruxo 81 na linha, mantém cabeceira 10. Santa 198, é autorizado 2000, altímetro 1017, direto no outro. Decolado aos 2 nós, estamos controle em 1.99.8. 19.8, 630, bom dia. Bom dia. autorizado para reautorizado para 4.000 pés, direto de turno, altitude 1017. Controle, voo 1630 decolado, bom dia. Bom dia, 1630, contato radar direto Jamo, vigilante. Direto Jamo, 1630. Bruxo 811. Livre decolagem de Samba 0, Netuno 50 graus, 71. Limpo 03, vetoração radar para separação de tráfego no sentido contrário. Curva à direita para o 330. Limite da Sabroa a 40 milhas de altitude. Curva à direita para o 330. Pode repetir o limite, passou? Limite a 40 milhas de altitude. Limite 40 milhas de altitude. Limpo 0, peguei espaço 120, reassuma a navegação direto para cá. Limpo 0, peguei espaço 120, reassuma a navegação direto para cá. Gente, está recebendo navegação direto para cá, Limpo 0, 3. Salvador, Bruxo 8. Bruxo 81, contato radar direto coral, turma VNB 100, veja. Direto coral, Bruxo. 198 a 15 milhas para a Duna, livre LS, estamos estabilizados. Cascavel 76, mantém 180, está sob vigilância. Cascavel 76, confirmando a rota de voo, é Golf 677. E depois do BR, confirme. Cascavel 76 tem condições de voar navegação própria direto do NDB em Léo? Tá, CCT em Léo, navegação própria, Cascavel 76. Força Aérea 720, Olimpo 03, controle. Passa 180 para o 220, chama centro Recife 1260, bom voo. Caso 3198. 3198.